Alô, alô, alô, alô, rapaziada. Não se assusta, o segundo plano entra na jogada. Pino da granada, puxado, boom, na parada. Malucado que faz a rima, direcionada. Pra quem dá mancada, na periferia. WRW, aqui é defesa da maioria. Se partir, feito centroavante pra cima, nem tente. Não se missão, quatro ninja, linha de frente. Então suma, sai no pinote, sai. Eu dou a pampa, maluco, hoje eu quero é paz. Vou fazer uma session de skate pra esquecer os problemas. Depois na night, jogar um bilhar, toma uma serva no esquema. Então trema, é a cena que eu vejo diariamente. O sucesso aqui, não, subiu pra mente. Felizmente, a minha vida é assim. Na humildade, com coragem, vou até o fim. Seja por mim ou por você, muda a sintonia. Não deu pra ver, cadê você? Cadê, mano? Passou o pano fulano, agora crucicando, está carregando. Entrando em Ribeirão, é o som do ver perfeito. Negro feito tantã, aqui não tem jeito. Hip hop, quatro elementos, é o tom da rua. Então Zé Mané, é melhor ficar na sua. Eu aqui na minha estou fazendo aquele som. Não preciso provar pra ninguém o meu dom. Sangue bom, preste muita atenção. Liga o aliado da planta na transmissão. Muda de canal, é o valor da BRW Rap Nacional. Estrela aqui ou Malhação? É só lixo que passa na televisão. Muda de canal, é o valor da BRW Rap Nacional. Aqui é WRW atravessando as fronteiras. Ribeirão Preto interior é a cena. Ha, sintonizou a quadrilha que tava fora do ar. Pane no sistema, trema até os ossos. O papo é terror, o som é só pros nossos. É pá e pum, e pum e pá. Um, dois, ladrão, pode acreditar. A tela do barraco é preto e branco. A febre se levou, aqui não tem mais santo. Canto, espanto, a mágoa. TV aqui é zero, não vale nada. Estrada longa, a ser perseguido, objetivo direto. Guia minha vida, aliado W. Sou da zona norte, já tive por um fio, mas aí tive sorte. Conto com os parceiros lado a lado. Uma par de ninja, linha de frente, reis do bem bolado. Playboy otário, não tente se esconder. Saia de trás da tela e venha cá ver. A verdade dolorida, sem maquiagem. O miolo explodido ali é de verdade. Xuxa aqui não existe. Domingão. Não, sim, sempre triste. Sou cabeça dura, te machuco por dentro. Na sequência vem o Hops destilando seu veneno. Muda de canal, é o valor da BRW Rap Nacional. Estrela aqui ou Malhação? É só lixo que passa na televisão. Muda de canal, é o valor da BRW Rap Nacional. Que é WRW atravessando as fronteiras. Ribeirão Preto interior é a cena. Muda de canal, é o valor da BRW Rap Nacional. Vem direto do complexo aeroporto. A minha rima da granada vai cuspir fogo. Eu não sou louco, eu sei o que você quer. Tentou me derrubar, mas eu fiquei de pé. Tchim, tchim, plim, plim. Aqui não tem intervalo, sempre tá dando pra trás. Dando uma de otário, cê tá ligado. Ando sempre na contramão, pois se bater de frente vai saber que eu sou negrão. Essa é a minha reação. Ladrão, verdadeiro dom, som de drão. Manda um som em forma de debate. Esse é o meu tipo de resgate. A voz da maioria entra em cena. Somos quatro ninja na rota do problema. Meu esquema, tá ligado, é o basquete. Não sou daqueles, mano, que vivem do clique-clack. Sempre se esquece, se pede. Vocês precisam ouvir ADR. Mano de responsa, gente bamba. Quem nunca falha, quem nunca pronta. Sem esquecer dos parceiros lá da sul. No improviso na hora, não tem pra não cururu. Gugu, Faustão, ficou pequeno pra você. Mudei de canal, chegou a minha vez. É Robson, WRW, vim pra somar. Desliga essa merda que eu estou saindo fora do ar.